5, solo 5, 4, direita, solo 2, direção 9. 2, 9, 2, 5, 5. Bom dia, 255, estamos ingressando na Alfa. Rolando 255, Alfa Juliette, até o gate 02 autorizado. Alfa Juliette, posição 2, 255. Azul 2773, prossegue para a posição 4 Romeu, ok? Sou 964, complexo final LS, me torre 1895. 2895. Sou igual ao 964. Confirma. É igual ao 964. Tá, LS, baixar de checar. Sou 964, reporta visual, última aeronave, estou a 800 pés. Vai chamar de Zorgo 964. Tá chovendo na pista? Afirmo, chuva leve, só pro campo. Gente, com 964. Com o 964, a senhora de identificação, vê se mantém ao nível 050, agora o procedimento TLS X-Ray, ajuste no 097. Pode ir mais rápido, já. Pode levar o 964, pode levar na projetap? Autorizado na projetap. O teto está estimado em 700 pés, visibilidade de 3 mil metros, sem chuva na rota. Engine Natal 050 pro Agente Stop. Vamos andar direto para a pista, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Azul 2788, chame Recife agora na frequência ONU 2085, alterna ONU 2545. Recife 2085, alterna 2545, 2788 da Azul. Pistão, Gol 964. 964, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus. Confio, vento? Vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Solo de Salvador, cordial, boa tarde, é o gol 1964, ele entrou na pista. Com 1964, disse mantém 3 mil. 3 mil, 17, número é 4. Alfa Juliette até o 2100. Alfa Juliette para 10, gol 964, obrigado. Siga. Reportando aqui, ficou visual com a pista aqui, esse pé, ok? Sim, ficou no 964, graças pela informação. Nada. autorizado me levar na Pro de Dona, ou na 64? Autorizado, voo não 64. Bora, Dona, voo na 64. Salvadora 4180 para 1250 restrito, informação certa. Cru 4196, acionei a identificação, desse mantém a 4000 na chegada Mari, aguarde procedimento elétrico X-Ray, o teto estimado de 700 pés, 3 mil de visibilidade sem chuva. Gente, desce 4000 na chegada Mari, espero X-Ray. Salvador, muito boa tarde, 3193, informação Sierra, Tereza São Galhão. 3560, boa tarde, acione o modo Identity, se mantém o 060 na chegada Mari, aguarde o procedimento LS X-Ray, o teto estimado de 700 pés, visibilidade 3 mil metros, sem chuva. Voo 164, disse mantém 2, me autorizando a do LS. 752, me autorizando a LS, voo 164. Salvador, é o azul 274. Fala, Salvador, bom dia. Boa tarde, é o azul 274. 714, informação tem, curso agora, cópia. Fazendo cópia, a informação tem recebida, barreira de nível 160. Você está na saída já para 274, tá vendo? Ainda previsto tomar uma pós-direta. Tá, 3193, copia? 3193, prefeito. Galeão autorizado 320, decola da 110 com a primeira curva à direita na saída da Eoleda Irum. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Galeão 320. Decola da 10, curva direita da Eoleda Irume. 5435-208-3193. Na 3193, CTG MS Flaes, reporta para o nosso corpo, estiver questionamento. Vai reportar. Gol 1164, complete, final aliança, torre 1895. Torre 1-8, pessoal, 95, 1-64. Bom dia, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, voo 964, duas vidas aparecendo. Voo 964, reporta. Reporta visual do campo, última aeronave chama. Nave estou 87 pés. Vai também, ponto 1, visual, 964. Tenho pré-autorizado 350, modifica. Gente, então prepara a saída pública, transmissão caixa número 2 para cópia. Salvador, muito boa tarde, linha 305 do Chanel, nossa equipe número 5, pushback para autorização 360 Guarulhos. O Chanel 6315, informação terra, aguardo minuto toque. Aguardo, é da Eolia da Mótiva? Pode prosseguir na descida, o azul 4196. Azul 4196, desce mantém 2000, autorizado LS. Desce mantém 2000, estou autorizado LS. Azul 4196. 3560, desce mantém 3000. 3560, 2012. Copia. Na escuta, prossiga, 2714. Maíra, 1160, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5421 no controle 120 decimal 8. Gente, muito obrigado, Eva. Zona 0, 964. Zona 410. Transponder 5421, confirma, e o controle 1208. Planejamento correto, é a porta pronta para o pushback e acionamento. Separador 274. 9077, posição 0937 da pushback atrás. Autorizado, reporte back. Boa tarde, 0937. Nono 64, solo 05, direita, solo 20, decimal 9. Solo 19, Nono 64. Taxi via Alfa, reporte antes da GDX. Alfa, reporte antes da GDX, não é. Meia 1-4-2, copia. Esse é autorizado 350, decola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída Pucajão, após Jamucaju. Depois o 197 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder em 5445, controle em 1-2-0-8. Gente, o Xanamin é 1-4-2, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. O Xanamin é 315, copia? Escuta. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eolê da Morte. Topes 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5424, controle em 1-2-0-8. Autorizado então para Guarulhos 360, decolando a 10 com curva direita, da Eolê da Morte, topes 1-0. Quase o plano de voo, 5424 transponder e 1208 é o controle, Xané, 6315. É 315, protegimento correto, reporta pronto para o pushback em Xané. Tá maneiro. Trono 6, continua a aproximação, reporta a última aeronave, avistou a 500 pés. Chuva lá, Suruca. A gente prossegue, patrulhando no meio. 5-6, boa tarde, formação CR em curso, aguarda copa. Sim, CR aguardando. Arco da Juliette, chegou no 64. Gente, mantém a posição, o gate está sendo liberado. Mantém a posição, no 64. Doutor Fox, confirmando é um CR 402. Tipo de equipamento 402, da Baeté. Solo 9077, parecendo o tático com 1-45, Galeão 0335. Se é via parte 1 no Índia, ponto de operação na torre 1-8, pessoal 95, altímetro no 0-7, bom voo. No Índia, bom de espera, 1-1-0-9-5, 1-0-7, boa tarde, 1-9-0-7-7. 1-1-1-6-4, após a passagem do bonde da companhia, está aqui pela teu ponto de espera, ingressa via Juliette para o gate 09. Via Juliette para o gate 09, após a passagem do tráfego da companhia, 1-1-6-4. Avistado com 500 pés, o azul patrono no meio. Patrono no meio, autorizado pouso pistão 0, vetor 090 graus, 109. Livre pouso pistão 0, azul patrono no meio. ABS, São Francisco 560. Qualquer um encontrar a barra da vigilância. Gente, pra ele ser, confirme, é Luzia ou coordenada? Confirme, é Diabo. A gente prepara sair da mão ou após direto? Solo Salvador, uma boa, azul 4116, entrou na Eco, não sei se foi. Azul 4116, tá aqui, via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette até o gate 03, 4116 da azul. Gente, obrigado. Visual, 3560, em autopista. 3560, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 099. Livre, pouso no 0, 3560. Zero, solo 25, direita, solo 2, ano 9. 2, ano 9. Salvador, boa, tá 3560, Livan. O que é o bom? 3560, da Tan, livrou. 3560, você teve alta, Juliette até o gate 08. Juliette para o 8, então 3560. Salvador, muito boa tarde, eu sou 2790, cliente da informação Sierra. Autorização para o preciso para a pista. Azul 2790, número 2, para copa informação Serra, confere agora. Guardando 2790 da Vista. O 9077 e autorizado a decolar pista no 020 100 graus, 109. Exato, linha, decolagem 190, gol 9070. O 9077 decolou os 28, controle da 0.18. 208, boa tarde, igual 9077. Controle Salvador, boa tarde, novamente, gol 9077. Gol 9077, contato, suba via saída da El, ao 360. Sobe para o 360 via da Elvo 9077. Alguma chance de coordenar a monte, Ivan? Principalmente direto, Leda. Mas tu devia. O Delta Fox complete final do procedimento LS, M Torre 1-1895. Certo, eu vou quase ver. Salvador 966. Diga. Solicita para evitar formações a próxima área para o editar. Está autorizado após mares de esquis, aí voar direto Duna, gol no 966, descendo agora até 3.000. Solicita para o ITAP, a formação é próxima a Mari. Autorizado ITAP, após ITAP Duna, gol no 966. ITAP Duna, obrigado. Transponder 54 no 3, controle 120.8. Lençóis autorizado, 200 nível, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição VATAP. Após conforme rota prevista no plano de voo, transfone 5154, controle 120.8. Gente, 200, decola da 10 com curva esquerda, Momo VATAP, após processo conforme rota. Transponde 5154, controle 208, azul 2790. Azul 2790, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Poderá pronto, puxa acionamento, azul 2790. 9077, estamos numa formação próxima à Leda. Quando possível, desvio à direita. Se possível, mote, mano. Autorizados desvios, aguarde coordenação Mótiva, com 9077. Desvio pela direita, aguarda Mótiva. Com 966, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000, autorizado em LS, vai reportar o espaço. Controle Salvador, Azul 4462, descendo para 150, Mari, Sierra. Azul 4462, desse aí mantenha 050. A chegada Mari descendo via, ajuste no 097, o teto estimado de 500 pés, visibilidade de 3 mil metros, com chuva leve na aeródromo. Azul 4462, sente suas condições, descendo para 050 via chegada Mari, ajuste no 097. Salvador, 3154, toma sucesso. 354, sem identificação, visto mantém 060, aguarde procedimento LS X-Ray. Ajuste no 097, teto estimado de 500 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva leve. 33 direita solo, 121 décima 9. Via Alfa, rebote 33 10, confirma o patio 5. Com 966, por gentileza, poderia, quando no ILS, reportar se recebe o glide ou localizador? A aeronave antecedeu, embora o nosso monitor diz que está tudo ok, informou que não recebe para todos aqui. A informação foi que não recebeu o glide ou o localizador? É só o glide. Só o glide, só o vento. Obrigado. O gol 9077, solicita a bandeira proa 230 por aproximadamente 80 milhas, a milha está formações à direita, senhor. Mas eles estão autorizados os desvios, nós estamos aguardando a autorização do centro. Obrigado. Puxané 6315, busca acionamento 25. Puxané 6315, aguardo para o busca acionamento. Para o táxi, o gol 1256, 139 a bordo, Recife, 2h55. Táxi é Índia, quanto espera a torre 1-8-95, altímetro 1-0-7, bom voo. Índia, quanto espera 1-8-95, ajuste 1017, obrigado, uma boa tarde. Chanel 6315, autorizado, se tiver que acionar, é ponte táxi. Autorizado, toma táxi na 3215, Lima, Lima, Fox, São Paulo. Papapá, Lima, Lima, Fox, São Salvador. Controle Salvador, o Azul 4462. Prossiga. É, a gente recebeu a informação de que você passou por uma outra aeronave sobre o glide no Salvador. Teria alguma informação atualizada? Era uma aeronave que eu precedeu, de pequeno poste, que reportou. Porém, é a primeira informação que nós temos problema no glide. Tem uma aeronave que antecede agora, que está aí a 5 milhas aproximadamente de Duna. Queria reportar se recebe o glide, sim? Tá, ok, obrigado. Vamos para aqui ouvir. 256, boa tarde, autorizado LM, Deco Lopes, turno 0, 0090 grau, 069. Autorizado, decolagem do 0, gol 256. Pode cruzar, Gabriel. Fugindo, autorizado cruzar no 735, 45, pela fonte. 2790, pronto para puxa de cara. Autorizado, reposte ataque. Para ataque, por 2790. meia, completo final do procedimento, chame torre 1895. Se que possível, informe a torre então se recebe normalmente o glide. Olha, já aparentemente normal, não estamos recebendo nenhuma falha não. Gente, obrigado. Estabilizando o momento. Olá, boa tarde, voo 2009. Decolou os 39, 208, boa tarde, 256. Torre, muito boa tarde, 1966, próximo ainda a Serra, baixar para Vala. 96, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, porta pessoal com campo. Chevalet sobre o campo, última aeronave, estou 600 pés. Tem que só ponte aí, um vento, por favor. 1-0 graus, 069. Puxa. Para 3-0, perfil da Puxa de Paz, 2-6-6. 7-1 no Índia, quanto para a torre 1-8, 2-9-5, altímetro no 0, no 7-1. 4 Índia, quanto para a torre 2-9-5, a torre, eu tenho a 6-3-5, ligado, uma bola. Tá, de boa, senhor. Descendo o dia 2-6, agora, autorizado ele é 4-4-6-2. Na 3-1-5-4, esse mantém 3.000. 3.000, tá? 3.154. 4 horas de autonomia, altera... Salvador. Envia a parte 1 no Índio, você espera chamar Torrinho no noite, no 9.5, no 0, no 7. Segue como número 2, ao frente, mais rebote da avião. Autorizado, reporte Tiger. Lança Lema 63, 15, ponto espera pronto. Lema 3, 15, autorizado, Lema, tem pista no zero. Lema, tem no zero, boa tarde. Papá, Lima, Lima, Fox, São Paulo, Salvador. O 2009, copia? Copia, 2009. Autorizado com fins nível 140, decola da 190, com primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5473, controle 1 no 20, decimal 8. Salvador, Salvador, boa tarde, 2790, como está pronto na espera da 190. 2790, mantém ponte para guardar. Guardando com a espera da 190 da 790. Alô, Salvador, bom norte. Bom, no 966, ataque TV Alfa, reporte antes do direito. Alfa, reporte. Bruno 256, prossiga. Voz de Pada presente. Chame agora o centro, na frequência 12685, alterno 2545, e solicite diretamente o mesmo. 2845, 2545, amor. Boa. Azul 4462, complete final do procedimento, torre 11895. Completando e torre 11895, azul 4462. TAN 3154, complete final LS, descendo até 2000. 2000, TAN 3154. É curva direita na saída da El Coral. Transponder 5473, o controle 120, decimal 8. Confio 240, decolo da 10, curva direita da El Coral. 5473, 208. O 2009, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Olá, muito obrigado. Obrigado, boa tarde, 6315, Chané, bom domingo. Chané 6315, escuta se possível, Leda. Chané 6315, contato, escudo, mantém nível 360, após a altitude 2000, direto rumo de Leda. Após 2000, autorizado Leda, sinal 360, Chané 6315. Vamos ver a condição agora. Tanque 6142, tem 151 no céu B e 3 horas e 30 de autonomia até na porta B. Via Índia, quanto espera chamar a torre 1 na noite, decimal 95, altímetro na 097, bom voo. É 1 para 2, copiou, bom dia. Voo 966, atenta ao tráfego da Via Índia, iniciando o táxi, ingresso via Juliette para o gate 04. Avisado via Juliette, atenta ao tráfego 04. C4 complete LS, torre 1895. 2935, tá 3, 1, 4. Salve, Salvador, muito boa tarde, é o Oceaner 632, zona. Olha, tá 3, 1, 5, 4, 0, 2, no final. 4. Continua a aproximação, reporta visual ao campo. Tibara nave estou a 1100 pés, chuva leve. Visual, tá 3154. Pereira, eu vi após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5505, controle em 120, decimal 8. Estou autorizado 360 para Brasília, decolando a pista no zero, curva direita após, Arbórea, Lefa, Luna 7 após, conforme a rota, 5505-2080 para 6321 da Oxa. Oxa, na 6321, cortejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará, 6321, grato. 3193, no ano, poste acionamento. Autorizado, reporte fax. Vai, reportado. Fala, Salvador, Azul 4065, informação certa. Azul 4065, informação Sierra em curso. Copia? Copia. Autorizado, nível 340 para Campinas, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eule da Morte. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia após Pubave conforme roda. Transponder 5454, controle em 120, decimal 8. Autorizou 340. Pinto no zero, primeira curva direita, saída da Eleta, Leda Motiva, primeira Upper Zulu 1-0, Pubave, transponder 5454, controle Salvador 120, decimal 8, o azul 4065. Azul 4065, cortejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar no 3406. Salvador voo 1659, transformação Sierra no 10, cópia Galeão 340. É o pré-autorizado 360, copia o modificado. 360. Gente, agora no copo para a saída da Eulida Irumi. Azul 4462 entrou o Eco. Azul 4462, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4462. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eoleda Irumi. Após Irumi, conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5501 no controle 120, decimal 8. Corona 659, autorizado Galeão, nível 360, decola na 120 com primeira direita, na da Eoleda Irumi, após Irumi conforme rota, transponder 5501, controle 1208. Corona 659. Corona 659, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportado. Qual o 3154, Ivo? 3154, boa tarde, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama da Juliette, 3154. Táxi, ó, 3193179, 4 horas em Campinas. 3395, Oceania 6315. BFC, obrigado, bom trabalho, bom domingo. 659 ainda na escuta do som? Afirmo. Confirma somente o nível copiado? 360. Sim, se o treinamento correto, a próxima é o feedback da sua mãe. É confirma. 462, atento ao tráfego da SAM, iniciando o táxi, ingresso verde Juliette para o gate 02. Atento ao SAM, ingresso Juliette posição 2, azul 4462. 3154, seguindo a aeronave à frente, ingresso verde Juliette para o gate 05. 05, tá 3154. Controle, muito boa tarde, 2790 da Azul, na escuta. Para o controle, prossiga. Azul 2790 é o nosso escuta. Boa tarde. E o código normal? Azul 2790 estacionado o código 5154? Afirmo, 5154. Azul 2790, acione identificação, estou recebendo uma decolagem, porém conseguindo o código 5151. Aqui está 5154. Toque equipamento, sube e mantém nível 2. Agora sim, agora estou recebendo o código 5154. Está em contato radar na decolagem, sube e mantém nível 200. Sube e mantém 200, está livre das restrições? Está livre, pois não há tráfego no momento que causaria sua restrição. Azul 2790. Cliente, o 2790. Então...